WS Produções. Vem com Japinha, bebê. Que delícia que é te ver de pouca roupa. Ai, que delícia que é beijar a sua boca. Ai, que delícia que é te ver embriagada e suada de amor, de amor. Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur. Só sua sombra na parede com seu corpo nu. Encenação de excitação, é um tesão te ver assim, toda pra mim, de amor. Seu corpo e chama pra eu ir tirando aos poucos. Só ligando baixo lá no fundo faz você dançar. Me joga contra a porta do banheiro. Meu cabelo fala sussurrando em meu ouvido que vai fazer amor comigo. Fecho a janela, tranca a porta e ligo o abajur. Sua sombra na parede com seu corpo nu. Encenação de excitação, é um tesão te ver assim, toda pra mim, de amor. E jogo vinho todo no seu corpo. Aos poucos, só ligando baixo lá no fundo faz você dançar. Me joga contra a porta do banheiro, pega e bagunça meu cabelo. Vai fazer amor.